Bem-vindos ao Cá Se Fazem, Cá Se Tocam, que é o programa que desde há 4 anos nos habitua a falar todas as semanas com um autor, uma banda, que trazem para o espectro da música em português algo de novo. E é o caso desta semana, um trabalho de fusão onde se junta jazz e fado. Sobejamente conhecido, aliás, ele foi colocado à venda na semana passada e já atingiu o segundo lugar do top nacional de vendas. E é um trabalho que chega este novembro e que é um trabalho partilhado pela voz do Carlos do Carmo e o piano do Bernardo Sassetti. Não é jazz, nem é fado, mas é seguramente a soma dos prazeres de ambos os músicos. Refizeram os desgostos que recolhem no cancionário, quer internacional, quer nacional. Entre os temas do álbum estão Lisboa que Amanhece, Sérgio Godinho, Porto Sentido, Carlos T. e Rui Veloso, Graças à Vida, Violeta Parra, Avec Le Temps de Léo Ferré e mesmo Cantigas de Maio, de José Afonso. Naturalmente que deste cruzamento tivemos a oportunidade de assistir a uma conversa que foi gravada no Boom Studios, o estúdio de Pedro Abrunhosa, e que nos permitiram estar, além de colocar algumas perguntas, pois nos Boom Studios foi decorrendo uma conversa entre ambos, com base a umas perguntas que várias pessoas colocaram, inclusive a Rua Nova, numa altura que ainda estava a ser gravado o álbum, estava aliás, foi terminado 2 dias depois. E na altura certa, uma vez que o disco está agora para venda, vamos então apresentar aqui esse trabalho. Um trabalho em que quer Bernardo Sassetti e quer Carlos Carmo foram cedo a umas considerações, realmente quando se perguntava se este tinha sido o desafio mais difícil que Carlos Carmo tinha tido, ou ele que já tem tantos anos de carreira. Eu devo confessar o seguinte, ao longo destes anos, destes muitos anos que levo cantando, eu tenho um grande respeito e uma grande paixão pelos músicos, que se vem acentuando. Eu não toco nenhum instrumento, não sei ler pauta, sou apenas um intérprete, mas um apaixonado de música e muito respeitador. Tenho muito respeito pela música, sobretudo quando ela é boa. E pelos músicos, porque conheço as vicissitudes das profissões dos músicos e, enfim, por vezes as dificuldades que têm em sobretudo num país pequeno como o nosso e de pequeno mercado, em ter uma vida digna. Contudo, o que eu notei ao longo da vida é que foi raro eu encontrar-me com músicos que fossem minha alma gêmea. Naturalmente que com isto eu não estou a menosprezar tantos bons músicos com quem tenho cantado. Tenho cantado com verdadeiros músicos de primeiríssima água em Portugal. E não só. Mas o que eu quero dizer, alma gêmea, é o seguinte, é quando a gente se encontra com alguém que pressente a nossa forma de cantar e que despe o seu ego e que nos passa a ouvir e nos acompanha. Isso provoca em mim, enquanto intérprete e cantor, a situação absolutamente oposta, que é essa, que é eu deixo de me ouvir e ponho também o meu ego um bocadinho no bolso e quero ouvir quem toca. E é aqui que pode surgir alguma magia e alguma paixão especial que envolva esta forma de cantar e de tocar. Isso aconteceu-me 2 vezes na vida. No fado, aconteceu-me com o velho guitarrista Raul Neri. Raul Neri era uma pessoa... está com os seus 90 anos e uma bela cabeça ainda hoje. Era uma pessoa que, quando me acompanhava, olhava-me para os lábios. E estava muito atento a todos os movimentos. E estamos a falar, portanto, de um canto muito improvisado, como é o fado, em que ele estava com a maior atenção. E arrepiava-me a execução dele nos bordões das guitarras, quando ele vinha sublinhar os meus graves com os graves dele. É uma coisa que eu estou a pensar nisso e começo-me a arrepiar. E cantei com, enfim, praticamente os grandes guitarristas do fado todos. Mas este Neri foi a minha alma gêmea. Mas, muito cedo, senti em relação ao Bernardo Sassetti que havia qualquer coisa de alma gêmea, mas não me atrevia a aproximar-me. Ouvia-o com atenção, prestava muita atenção. E depois houve um determinado momento em que avançámos no sentido de lhe pedir que me fizesse uns arranjos para a orquestra. E o que eu notei, muito curiosamente, foi que os arranjos com a orquestra, quando ele estava a tocar piano, tinham um sentido, quando ele não estava já tinham outro. Disse, pronto, aqui está já uma coisa que não é nenhuma brincadeira. Porque eu sentia logo outro envolvimento quando ele harmonizada no piano, porque o que o Bernardo tem de muito, muito bonito é que ele nunca toca duas vezes da mesma maneira, mesmo que esteja escrito. E, portanto, isso é muito bom para uma pessoa que tem a escola do fado que eu tenho, que é a escola do improviso. Portanto, descobri esta segunda alma gêmea. O que é que aconteceu? Passaram-se 4, 5 anos, foram acontecendo esporadicamente encontros nossos, sempre com muita emotividade, 1, 2 trechos. Uma vez fizemos 3 trechos no Coliseu dos Recreios, o Coliseu dos Recreios veio abaixo. Outra vez fizemos 1 trecho, não sei onde, veio abaixo. Portanto, houve sempre qualquer coisa de especial entre nós que o público percebeu e tomou conta dele. Depois falava-se de quem é que tinha começado com esta ideia. Em janeiro deste ano, eu telefonei e disse ao Bernardo, eu gostava de jantar consigo, tenho uma ideia. O que é que o Bernardo acha? Oh, Carlos, muito prazer e tal, fomos jantar. O restaurante muito sossegado, vamos os dois, gostamos de bom vinho, gostamos de comer devagar e falar. E assim, olha, eu tenho uma ideia. Sabe o que era? Canções que eu, ao longo da minha vida, tenho gostado muito, gostava de as cantar, que nunca as cantei, mas gostava de as cantar acompanhado por si. Isto seria, para mim, a materialização de um sonho, de uma ideia, porque você é um pianista que me agrada profundamente, sinto muito. E ele respondeu-me, ó Carlos, esse era o meu sonho. E foi assim que isto nasceu. Perguntava-se ainda se, tendo com a voz e o piano como ponto de partida, em temas que são sobejamente conhecidos, se isso é o assumir de um risco, quando, como orquestra, seria, em princípio, tudo mais fácil. É que a frase-chave, não é? É que só é que... voz e piano, não há mais. É que essa é que foi a questão. Era, sabe o que é? O trabalho sem rede. Os defeitos ficam todos à vista. Podem apontar a dedo um a um. Porque não tem rede este trabalho. Posso acrescentar, dando um salto no tempo, de que há 3, 4 dias que estamos a gravar. Podem ouvir os registros, nunca é igual. É isso que é fascinante, nunca é igual. Por qualquer circunstância, ele resolve fazer um sol que vai parar a outra direção. E eu, com muito gosto, vou para outra direção. Ou às vezes eu estou a cantar e dou uma volta noutra direção e ele vai imediatamente atrás. É este lado que é incontrolável. Eu acho que com a orquestra tinha que ter aquela disciplina do arranjo que obrigava-nos a qualquer coisa que nós não queremos neste disco. Isto são dois loucos à solta. Era como eu definiria este trabalho. Um com 70 anos de idade e outro com 40 anos de idade. E ele consegue pôr-me com 40 anos de idade a sentir-me bem no trabalho. E ele, bruscamente, parece que tem 70 anos. Porque fica com... cresce numa experiência que me comove até às vezes. Que me comove, por vezes. E com uma orquestra nunca teria este grau de intimidade. Quer dizer, é verdadeiramente impossível, por muito bem que uma orquestra toque. Existe uma liberdade total nos tempos, a métrica das músicas e a estrutura está muito para além da métrica e da estrutura convencional e é uma procura constante sempre, esta procurar caminhos no momento. E é muito interessante porque tem muito a ver com o fado e o jazz, são duas escolas fundamentalmente de rua, não é? E é na rua ou nas casas de fado ou nos clubes de jazz que se aprende realmente a fazer esta música. Este sentimento de liberdade, a liberdade em si já é um bem precioso, não é? É tão boa a liberdade, é talvez das coisas mais fundamentais do ser humano. Mas depois senti-la na nossa arte barra profissão é quase um sonho. E isso é muito agradável, essa forma de nos podermos expressar sem peias, percebe? Eu estou solto, sinto-me completamente solto. Mas sinto que o Bernardo, por vezes, faz lembrar um cão de fila. Não me larga, não me larga. E eu acho isto maravilhoso, porque está até a última respiração, até ao momento que eu, porque depois na vez seguinte já não faço igual. Mais à frente, começaram a pensar se gravar um disco destes é mesmo mais uma machadada nos puristas. Eu comecei há 47 anos e gravei o primeiro disco com um homem que era um belíssimo músico, chamado Joaquim Luís Gomes. É uma pessoa de fino trato, uma pessoa educadíssima. E comecei logo por gravar com a Orquestra Sinfónica. Portanto, parti logo a lança toda ao princípio, porque cantei fados tradicionais com a Orquestra Sinfónica. Portanto, os puristas começaram logo a bater mal e eu comecei. Mas depois alargou-se a faixa de público, passou a prestar atenção de outra forma ao fado. Isso eu lembro-me perfeitamente, tenho isso muito presente na minha cabeça. E lembro-me de manter ao longo da vida uma relação excelente com o maestro Joaquim Luís Gomes. E do conselho que ele me deu quando acabámos a gravação do primeiro disco que eu fiz na minha vida. Só, ó Carlos do Carmo, você tem uma forma muito curiosa de cantar, mas vou-lhe pedir uma coisa, não aprenda música, não faça isso. Se você aprender música, você vai estragar tudo. E eu, que sou preguiçoso, disse, bom, vou aproveitar e apanho esta boleia. E foi o que fiz. Este diz-me a mesma coisa, o que é que eu vou fazer à minha vida? Já a Bruna Sassetti, ter o Carlos do Carmo na voz, falou do que lhe representava para ele este facto. Eu acho que a melhor definição que eu posso arranjar desde que conheço o Carlos é sentir que o Carlos é um verdadeiro contador de histórias. Quer dizer, aquilo que eu sinto que tenho estado a fazer, no fundo, é acompanhar de uma forma mais, mais abstrata, porque é uma forma mais musical, mais livre, mas acompanhar sempre e nunca largar o fio das histórias, quer dizer, e a palavra no Carlos é qualquer coisa definitivo, quer dizer, aquilo que nós ouvimos, para mim, é de uma inspiração absoluta. Seguir as ideias do Carlos, a métrica, e tem sido uma viagem constante, tem sido fabuloso. E isto, de facto, para mim era um sonho, porque eu às vezes até me apetecia fazer silêncio e ouvi-lo só à capela, deixar assim uns acordes em suspenso. Nós não combinámos isso. Mas apetece-me tocar. A realidade é essa. Nós não combinámos isso, mas eu tenho situações em que me apetece calar-me e ouvi-lo tocar. Também me tem acontecido. Às vezes estou ali na cabine, com os auscultadores, e ele está a fazer aquele solo, e eu assim, mas porquê é que eu vou cantar agora? Deixa-me estar. A ver se ele toca mais um bocadinho. Mas não, depois tenho que entrar. Esta é uma situação muito engraçada. Portanto, é engraçado que nós não falámos nisso, e explica talvez o ponto de partida que eu dizia há bocado. É esta capacidade que, felizmente, temos de despir o nosso ego, que não é comum nos artistas isso, não é? O nosso ego está sempre muito presente, talvez por esta admiração recíproca, não sei, eu sei lá, se eu soubesse, explicava, olha, não sei. Mas pronto, é intenso, é verdade. Há uma coisa que é certa e segura, isso podemos dar por certo. É um disco muito sincero, não tem truques, não tem golpes baixos, não tem químicas alteradoras. É puro e duro. Isto é uma pequena equipa, três técnicos, um pianista, uma voz. Ponto. E é este trabalho, esta química. Já estamos numa fase muito adiantada, somos muito autocríticos, porque depois ele está-me a ouvir a mim, isto é que tem piada. Ele está-me a ouvir a mim quando estamos a reouvir, e eu estou a ouvi-lo a ele. E depois sou capaz de dizer assim, ah, Bernardo, aquele bocadinho que o menino estava tão inspirado há bocado, fez aquela, e depois nesta já fez outra, eu gosto mais daquele. E ele diz-me, há bocado o Carlos fez não sei o quê, que agora não fez, é pá, aquilo foi tão intenso. Portanto, é este lado, até nos comentários depois surge, é capaz de ser ainda mais claro para aquilo que estamos a conversar. Não é verdade? É isto um bocado. É. E eu agora estava aqui a pensar, existe uma forma tradicional de quando os músicos se referem a canções, que é aquela ideia, então, mas que roupagem é que vai ter esta canção? Esta ideia da roupagem, que é um termo irritantíssimo. Isto, aqui nunca acontece isso, porque existe uma história, existe outra história, são duas narrativas, mas que se complementam. Isso é que é fascinante, porque tal como o Carlos me está a ouvir a mim, eu só estou a ouvir o Carlos. É evidente que estou naturalmente a pensar naquilo que estou a fazer, estou a seguir, mas são de facto duas narrativas e nunca são iguais. Eu agora estava a ouvi-lo, felizmente sou maluco. e estava a pensar que isto devia de ser gravado em duas pistas. Portanto, uma vez eu devia de cantar à capela e ele depois acompanhava. E outra vez ele devia de tocar sozinho e depois eu cantava em cima. Isto surgiu-me agora como ideia desta loucura, realmente, mas que nos sabe bem. É uma loucura saudável. Esta não é das que dá para fazer mal às pessoas. Esperamos. Quer dizer, esperando que as pessoas gostem do que a gente faz. Foi por ela que amanhã me vou embora. Ontem mesmo, hoje e sempre, ainda agora. Sempre o mesmo em frente ao mar, também me cansa, diz. Diz Madrid, Paris, Bruxelas, quem me alcança? Em Lisboa fica o Tejo, a ver navios. Dos rocios de guitarras à janela. Fui por ela, que eu já danço a valsa em pontas. Que eu passei das minhas contas, foi por ela. Foi por ela que eu me enfeito de agasalhos, em vez daquela manga curta, colorida. Se vais sair, minha nação, nos cabeçolhos, ainda a tiritar de frio. O calor que era de antes também farta. Esvai-se o tropical sentido na lapela. Foi por ela que eu vesti fato e gravata. Que o sol até nem me faz falta. Foi por ela. Foi por ela que eu passo por coisas graves. Passei, passando as passas dos algarves. Com tanto santo milagreiro, todo o ano. Foi por milagre que eu até nasci profano. E venho assim como um tritão, subindo rios. Que dão forma como um deus ao rosto dela. Foi por ela que eu deixei de ser quem era. Sem saber o que me espera, foi por ela. Que amanhã me vou embora. Ontem mesmo, hoje e sempre, ainda agora. Sempre o mesmo em frente ao mar. Também me cansa, diz. Paris, Berlim, Bruxelas, quem me alcança? Em Lisboa fica o Tejo, a ver navios. Dos rocios de guitarras à janela. Já danço a valsa em pontas. Que eu passei das minhas contas. Foi por ela. Foi por ela. Foi por ela. Só foi por ela. Quanto à escolha dos temas, pensou-se perguntar se seria ou não consensual a escolha? Isto aqui tem um bocado a ver com... Com o meu baú musical. Neste disco eu não vou incluir nenhuma canção em língua inglesa. Vou deixar o cancioneiro americano que eu amo de lado, não fica nem tenho nenhuma canção brasileira. Os meus dois baús, brasileiro e americano, não entram neste filme. Mas entra muita música portuguesa, músicas que eu ao longo da vida tenho gostado muito de ouvir, considero muito inspiradas e naturalmente pelo grande respeito que tenho pelos seus autores, e algumas músicas de outras paragens que eu me habituei a gostar de ouvir desde a minha juventude. Eu sempre gostei do Brel. O Brel para mim foi uma referência fundamental no sentido de me ensinar esta questão fundamental que eu não me canso de repetir. Um dia li uma das poucas entrevistas que o Brel deu, em que lhe falavam do seu modo, da sua conduta em relação à canção e ao modo como ele a interpretava. E ele, muito seco, muito objetivo e muito claro, muito pragmático, muito belga, disse: eu, no mundo de espetáculo, vale tudo menos fazer batota. Isto foi uma coisa que me bateu como uma bomba dentro da minha cabeça. E portanto, o Brel faz parte do meu imaginário. É uma forma fadista francesa que eu tenho na minha cabeça. Eu gostei menos do Ferré, mas o Ferré fez uma canção... Quando alguém faz uma canção destas, merece a eternidade. Fez uma canção que eu sempre gostei. Minha mulher e eu ouvimos esta canção e os nossos filhos, coitados, jovenzinhos, ouviram isto de dúzias e dúzias de vezes. O trauma que deve estar dentro daquelas cabeças. Mas é uma canção... Como há bocado, usando a palavra que o Bernardo usou, uma canção definitiva. Também gravei essa canção do Ferré, o Avec le temps. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça va plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire, c'est très bien. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. Même les plus chouettes souvenirs, c'est à une de ses gueules, à la galerie je farfouille, dans les rayons de la mort, le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre à qui l'on croyait, pour un rhume, pour un rien. L'autre à qui l'on donnait du vin et des bijoux, qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous. Devant quoi on se traînait comme traînent les chiens. Avec le temps, ah, tout va bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. On oublie les passions et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas les mots. Les pauvres gens, ne rentre pas trop tard surtout, ne prends pas froid. avec le temps. Avec le temps va, tout s'en va. Et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu. Et l'on se sent glacé dans un lit de hasard. Et l'on se sent tout seul peut-être, mais peinard. Et l'on se sent floué par les années perdues. Alors, vraiment, avec le temps, on aime. Carlos Carmo falava, e tendo em conta aquilo que ele dizia do Bernardo Sassetti, que isto era mais um disco de dueto. E que daí perguntou se havia outros duetos que gostaria de ter feito ou gostaria ainda de fazer. Eu gostei muito de uma mulher que, infelizmente, morreu há muito pouco tempo, há poucos meses. Julguei que ainda ia cantar com ela em Portugal. Ela esteve para vir aí a Lulé e, infelizmente, não veio. Eu gostei muito da Mercedes Sosa. E vou contar uma história em público que nunca contei, da Mercedes. Isto é um tributo também que eu lhe presto. Só os meus amigos e alguns músicos é que sabem desta história. Eu, durante alguns anos, fui cantar ao Rio de Janeiro e a São Paulo para celebrar o 25 de Abril. Era muito difícil, a colónia portuguesa era muito conservadora e os capitães de Abril pediam-me para lá ir cantar. E eu ia, grátis, mas com o espírito de missão, não é? Levar a imagem da liberdade de Portugal ao Rio. E nessa altura, como os brasileiros, coitados, estavam submetidos àquela feroz ditadura militar, os grandes artistas do Brasil juntavam-se a mim. E, portanto, pensem quem quiser, a nata, e vinham todos cantar naquele palco. Uma das vezes, 78, 77, não estou seguro do que estou a dizer, 78, eu não sou péssimo para datas, mas talvez 78, cheguei ao Rio e vi que estava anunciada a Mercedes Sosa no Maracanãzinho. E perguntei em que hotel é que ela estava, recebi a informação e liguei-lhe. Olá, Mercedes, estás boa? Olha, fala ao Carlos do Carmo, eu tenho uma pena louca, mas já percebi que vais cantar no Maracanãzinho e tenho uma pena louca de não te poder ir ouvir, mas estou aqui e, olha, venho cantar a liberdade do meu país e venho aqui partilhá-la com queridos colegas cantores brasileiros. E ela disse-me assim, olha, não perdes nada por o seguinte, eu estou com uma gripe violentíssima e já mandei cancelar o show. E, portanto, não vou cantar, estou cheia de febre. Eu disse, ai, que pena. Precisas de alguma coisa? Não, então um beijo, as tuas melhoras e, provavelmente, se calhar, ainda o que farei é... vou passar por aí, dou-te um beijo antes de ir embora para Portugal. No dia a seguir, o espetáculo, faz-se o alinhamento, aquilo era dirigido por um brasileiro competentíssimo, já não me lembro do nome dele, mas era um sujeito do teatro, figura, que fez aquele alinhamento, estava com o meu amigo Ivan Lins, com o Gonzaguinha, com o Chico, com o pessoal, e de repente, no bastidor aparece, com um tambor na mão, a Mercedes Sosa. E eu não queria acreditar, isso não é possível isto. Então o que é que ela fez? Olhava-se para a cara dela, que estava convulsa mesmo, de febre, via-se, percebia-se que ela estava doente, fez um sinal, entrou, cantou uma canção com o seu bombo, recolheu-se, apanhou um táxi e foi para o hotel. Eu nunca mais me esqueci disto na minha vida. Achei isto um gesto de uma grandeza. É para mim uma coisa inesquecível. E, portanto, vi a Mercedes Sosa, porque a composição é da Violeta Parra. Esta canção também faz parte. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes la mujer que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amada. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle, tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Perguntou-se, no que diz respeito aos temas em português, que linha de escolha foi seguida? Pois tenho canções portuguesas. Eu sou fã do Sérgio, sou fã do Fausto, sou fã do Zeca, e cada um deles tem uma canção. Canções que eu gosto particularmente. Acho que fazia sentido trazer alguma coisa original ao disco também, não ficar só pelo baú das memórias. Então, na circunstância, o escritor e poeta Mário Cláudio foi-me enviando nos últimos meses alguns poemas, e peguei num deles, escolhi um deles, e nesse jantar que tive com o Bernardo, mostrei-lhe e disse: "Oh, Bernardo, veja se gosta deste poema." Parecia-me fazer todo o sentido, num disco com o Bernardo, estar também presente uma música dele. Portanto, ele compôs para este poema. Depois tenho um fado, um fado que foi escrito pela Manuela de Freitas e pelo Carlos Manuel Provença, que é o meu violista residente. E eu achei piada também meter um fado neste disco. Só que é mais jazz que fado. Isto é grande loucura, outra vez. Andamos ali a navegar e tal. Com o imenso prazer, sabe? O imenso gozo. Fizemos 3-4 takes. O prazer puro e duro de o fazer. Uma canção do imaginário açoriano, O folclore açoriano tem músicas lindíssimas, lindíssimas. E eu escolhi uma canção que é O Sol, canção muito popular. Tenho em casa discos, um belíssimo disco gravado pelo Carlos Alberto Muniz, com arranjos maravilhosos feitos para quarteto de câmara, muito bonitos. E por um pastor açoriano chamado Zé da Lata. É uma coisa genuína, lindíssima. Portanto, há ali uma fusão entre as duas, eu arranjei uma terceira versão. E penso que, grosso modo, são estas as canções. Espero não estar a deixar nenhuma de fora. Referi os três... estou a deixar, estava sem querer a deixar uma canção de fora, que é uma canção que eu gosto particularmente e que a tomo sempre como um fado, que é o Porto Sentido. E está cantado e tocado pelo Bernardo e por mim de uma forma completamente louca. Eu acho que é completamente louca. Mas gosto muito. Não será das mais loucas, mas é muito louca. E devo dizer que gosto tanto da música quanto gosto das palavras do T. As palavras do T é uma coisa engraçada. Eu devo isso ao T. Eu passei a olhar para o Porto de outra forma. Eu vinha aqui um bocado sobranceiro ao longo da vida. Olhava para o Porto. A minha Lisboa é muito bonita e eu olhava com uma certa sobranceria para o Porto. Desde a canção do Té, eu nunca mais olhei para o Porto com essa sobranceria. E é muito agradável poder cantar o Porto neste baú de memórias também. Porquê? Porque também o direi, enfim, em público mais alargado, o direi pela primeira vez, já o tenho dito noutras circunstâncias. A cidade do país onde eu mais gosto de cantar o fado é no Porto. É que esta gente do Porto tem uma coisa que me encanta. Não fica em cima do muro. Ou gostam ou não gostam. É tudo muito claro. E quando gostam, gostam muito. E são muito exigentes. É maravilhoso. Quando não gostam, tratam mal. E, portanto, como dizem os franceses, on sait à quoi s'en tenir. E, portanto, isto também é uma simbologia portuense. E penso que, grosso modo, é este o conteúdo. São estas as canções. Fica de fora o meu cancioneiro americano, o meu Sinatra, o meu Cole Porter e outros. Fica de fora um número de canções maravilhosas brasileiras que são das minhas memórias, dos meus amigos, dos meus contemporâneos, a minha geração, que é uma geração riquíssima do Brasil. Quem vem e atravessa o rio junto à Serra do Pilar vê um velho casario se estende até ao mar. Quem te vê ao vir da ponte as cascatas sanjoanina erigida sobre o monte no meio da neblina, por ruelas e calçadas da ribeira até à foz, por pedras sujas e gastas e lampiões e sós. Esse teu ar grave e sério num rosto de cantaria que nos oculta o mistério dessa luz bela e sombria. Ver-te assim abandonado nesse timbre pardacento, nesse teu jeito fechado de quem mói um sentimento. E é sempre a primeira vez. Em cada regresso a casa, rever-te nessa altivez de milhafre ferido na asa. Ver-te assim, abandonado, nesse timbre pardacento, nesse teu jeito fechado, de quem mói um sentimento. Sempre a primeira vez. Em cada regresso a casa, rever-te nessa altivez de milhafre ferido. Houve quem quiser saber, e eles tiveram cuidado de explicar, como é que foi feita a pré-produção, entre os ensaios, como é que decorreram e onde foi que decorreram. O Bernardo e eu encontramos forma cómoda de fazer os ensaios em sossego, à tarde, em casa dele, porque ele tem um piano de cauda, em minha casa é um piano vertical, mais fraquinho, para o Bernardo se sentir melhor, se sentir bem. Fizemos sempre os ensaios em casa dele, e os ensaios foram muito engraçados, porque eram sempre antecedidos de... Cada canção era antecedida de uma pequena história, de qualquer coisa da vida dele, ou da minha, ou por uma circunstância qualquer. Depois a seguir partíamos para a canção seguinte, embalados nessa ideia, e depois, se encontrávamos uma fórmula, ou uma forma, ele depois parava, e ia para a varanda a fumar um cigarro, e eu ia para o pé dele, e continuávamos outra história. E foi assim que, sempre N ensaios, preparámos tudo, e quando chegámos aqui ao estúdio, demos um ar muito profissional, ou seja, estávamos muito preparados. Mentira! Mentira, é tudo mentira, não estávamos nada. Tínhamos, era improvisado imenso. Não estou a mentir, para não? Não, e só repetíamos, por exemplo, em partes de canções em que eu pedi ao Carlos, diga lá aquelas palavras, aquela estrofe final, a ver se eu consigo fazer aqui alguma coisa interessante. Pegávamos daí, íamos até ao fim, depois conversávamos. Porque a música, de facto... Quando se pega na música, quando se interioriza a música, a partir daí é como se as canções passassem a ser nossas. Disso eu não tenho dúvida nenhuma. E eu senti que as canções a pouco estavam a ser agarradas. E depois nós deixávamos sempre, agora vamos deixar isto para estúdio. Outras coisas virão, outras ideias. Sem deixarmos, naturalmente, trabalhar todas elas. Mas nunca com aquela preocupação muito acabadinha, muito... será por aqui. Porque eu recordo-me de uma delas, e o Bernardo vai se lembrar, que chegámos aqui e ele, como teve outra ideia, já ficou outra coisa. E eu achei piada. Disse, mas só Bernardo, isto... Mas o Carlos gosta. Disse, eu gosto muito. Mas como que é diz? Só que não era isto. E é este fascínio, percebe? Como de repente eu começo a cantar isto de uma determinada forma e percebo pelo olhar dele, porque estou ali da cabine a olhar, que ele sente que eu estou a mexer na canção e a parti-la toda, e ele, já não quer mais perder isso de vista. E depois a gente, pronto, escolhe. Dos três textos, é este o melhor, é o outro. Mas temos ali um júri soberano, está ali a minha mulher, está sempre alguém. Outro dia teve o Pedro, o dono do estúdio, senta-se ali muito neutro e tal, mas não consegue estar neutro, dá opiniões. Os técnicos, nós prezamos muito a opinião deles, não são meros instrumentos de gravação, são pessoas que nós prezamos e queremos ouvir. Isto ganha um consenso muito democrático e muito louco também, não é? Às vezes dizem umas coisas que a gente não gosta, são críticas, a gente aceita. Mas é bom, é. Cansados vão os corpos para casa, dos ritmos imitados de outra dança. A noite finge ser ainda uma criança de olhos na lua, com a sua cegueira da razão e do desejo. A noite é cega e as sombras de Lisboa são da cidade branca a escura face. Lisboa é mãe solteira, amou como se fosse a mais indefesa. Princesa que as trevas algum dia coroaram. Não sei se dura sempre esse teu beijo, ou apenas o que resta desta noite. O vento enfim parou, já mal o vejo. Por sobre o tejo, e já tudo pode ser, tudo aquilo que parece. Na Lisboa que amanhece. O Tejo que reflete o dia à solta, à noite é prisioneiro dos olhares. Ao cais dos miradouros vão chegando dos bares os navegantes. Amantes das teias que o amor e o fumo tecem. E o Necas que julgou que era cantora, que as dádivas da noite são eternas. Mal chega a madrugada, tem que rapar as pernas para que o dia não traia de tristes que não foram nem Marlenes. Não sei se dura sempre esse teu beijo, ou apenas o que resta desta noite. O vento enfim parou, já mal o vejo. Por sobre o tejo, e já tudo pode ser, tudo aquilo que parece. A Lisboa que amanhece. Em sonhos é sabido, não se morre. Aliás, essa é a única vantagem. E após o vão trabalho, o povo ir de viagem ao sono fundo, fecundo, em glórias e terrores e aventuras. E ai de quem acorda estremunhado, espreitando pela fresta a ver se é dia. A essas ansiedades ditam sentenças friamente ao ouvido, ruído que a noite a seu costume transfigura. Não sei se dura sempre esse teu beijo, ou apenas o que resta desta noite. O vento enfim parou, já mal o vejo, por sobre o Tejo. Já tudo pode ser, tudo aquilo que parece. A Lisboa que amanhece. A saída do disco foi pré-anunciada com o Lisboa que Amanhece, o tema do Sérgio Godinho. Porquê que se escolheu este tema? É uma visão brilhante do Sérgio, como em quase todas as suas letras, e é uma visão que, no fundo, o que faz comigo, aquilo que eu sinto, é reaviva a chama de viver em Lisboa e o gosto que é passar pelas ruas de Lisboa, de sentir aquela luz, sentir aquele espaço. E é uma descrição muito, muito, muito fiel do que alguém de uma forma poética pode sentir sobre a cidade de Lisboa. E isso, no fundo, as palavras dizem tudo. Eu, nesse sentido, o acompanhamento é muito fiel ao ritmo, porque é muito importante estabelecer um universo musical que permita que as palavras sobressaiam e que a história sobressaia, este olhar sobre a cidade de Lisboa. Mas é isso, é o reavivar da chama e do sentir a cidade de Lisboa. Eu subscrevo o que o Bernardo diz e acrescentaria uma coisa que me parece muito engraçada. Quando nós começámos a pensar neste trabalho, uma das coisas que o Bernardo e eu no ensaio dizíamos é: quando nós cantarmos o Porto Sentido, nós, Bernardo, temos que ter o cuidado de visitar o Porto. Nós somos de Lisboa. O maior pudor, não podemos agredir aquela gente. Temos que mostrar que estamos a visitá-los, com todo o respeito, ir àquela cidade, que eles é que nos dizem o que ela é. E é o que eu sinto no Sérgio. O Sérgio é do Porto. E o Sérgio escreve sobre Lisboa com essa distância. O Sérgio é um grande poeta, é um grande compositor. Eu gosto muito do trabalho do Sérgio. E o que eu descobri aqui foi um acréscimo. Eu que já cantei a Ari, portanto, em Lisboa, de cima para baixo, para os lados, todos, a gente praticamente esgotou quase o dossiê Lisboa, desde a luz ao transporte público, ao que quer que seja. E de repente eu vejo aqui no Sérgio um olhar de fora muito interessante. Muito interessante. Que depois é extremamente equilibrado, como dizia o Bernardo, na conjugação com a música. Faz sentido. Já tudo pode ser, tudo aquilo que parece. Ou seja, e não bastava isto, no Lisboa que amanhece, ainda vamos mais abaixo. Estas oscilações são muito bonitas. Eu acho isto uma coisa muito bem feita, talentosa, e é um tributo que o Bernardo e eu prestamos ao Sérgio, que merece. A maneira como Carlos Carlos canta, aqui as palavras assumem o seu peso, onde se percebe sempre o poema. Prezo muito a palavra, prezo o ato de cantar. Felizmente, independentemente de ter tido bons professores, que tive no meu liceu, no meu saudoso Passos Manuel, aconteceu-me uma coisa que para mim foi muito interessante e que só vim a reencontrar-me com ela agora mais velho. É que eu, quando era miúdo, assistia aos ensaios da minha mãe feitos e dirigidos pelo meu pai. O meu pai era homem de cultura, era um livreiro, e ensinava a minha mãe a dividir os versos. E a Lucília do Carmo é considerada uma fadista com uma dicção impecável. Aquilo foi rigorosamente ensinado pelo meu pai. E eu ouvi, criança, ouvi. Na transição para a adolescência, ouvi aqueles ensaios. E isso deve-me ter marcado. A necessidade de cantar como falo. Ou seja, ser claro o que digo. Eu, muito cedo, e nisso foi uma convergência de gosto muito interessante, muito cedo manifestei muito gosto pela música francesa e a minha mulher também. E, portanto, casámos novos e, portanto, ouvíamos em casa música que ambos gostávamos. ouvimos muito Brel e Ferré. E o Ferré fez a tal canção definitiva, usando a palavra do Bernardo. E eu recordo-me de ver o homem, de cabelo branco, nós tínhamos 20 e tal anos, nem 30 anos tinha. E ouvir aquela canção e saber-nos bem ouvir aquilo, aquele olhar para trás, fazer o balanço da vida e ser capaz de o fazer sem deixar de se autodenunciar. Há uma grande honestidade intelectual nas palavras. Ele autodenuncia-se nas suas falhas, ou delas, porque ele não fala de uma mulher, fala de várias, dos seus caminhos. Eu achei isso muito interessante. E quando ouvíamos aquilo jovenzinhos, achávamos muita piada. Às vezes a minha mulher dizia assim: muito, tu gostas, tu és mesmo velho, gostas mesmo de canções de velhos. Mas isto não era uma crítica, era um bocado, já eu naquela altura, a achar muita graça àquele tipo de canção, à espera de ter uma idade para poder cantar. E cheguei a esta idade e achei que a devia de cantar. Como discordo do final, eu vou deixar aqui uma malha que é importante, uma subtileza, para que isto seja rigorosamente honesto. Há ali uma parte final que eu não concordo com ele, de maneira que, para não agredir o poeta e o músico, omito, porque ele faz aquela descrição toda e termina a dizer que, com o tempo, nós deixamos de amar. E eu confesso que isso não subscrevo, porque sou mais velho do que ele era quando gravou aquela canção. E se há momentos da vida em que eu estou a amar, este é um dos momentos. Eu reparto-me de uma maneira muito intensa pela minha mulher, pelos meus filhos, pelos meus netos, pelos meus amigos. Eu gosto muito de gostar. E, portanto, acabando a canção, em vez de dizer on n'aime plus, estávamos a ensaiar os dois e entrou a mulher do Bernardo, a Beatriz, e ouviu a minha angústia. E disse assim: não diga o plus. E eu não disse o plus, e ficou combinado que o Bernardo musicalmente faz o plus. E eu termino on aime. Ao vivo, onde é que têm vontade de levar este disco? Das coisas mais bonitas que me aconteceram enquanto artista foi uma turnê de 15 dias às 9 Ilhas dos Açores. Seguidinha, cantei de Santa Maria ao Corvo. E foi uma experiência humana inesquecível. Inesquecível. Foi uma coisa das mais belas que eu tenho na minha memória. Pelo lado genuíno, pelo lado autêntico, pela diferença morfológica em cada ilha, não só de características geográficas, mas das pessoas. Uma pessoa de Santa Maria é bem diferente de uma pessoa da Terceira e bem diferente de uma pessoa de São Jorge. São mundos diferentes, há conceitos. Mas o que me agrada muito nos açorianos é serem amantes de cultura. O açoriano tem uma tradição cultural muito forte, de história, do patriarca à lareira, a contar histórias e as pessoas a beberem isso. Isso foi passando de geração em geração. Sou há muitos anos amigo do Carlos Alberto Muniz e gosto muito do trabalho que ele faz. E disse-lhe assim: ó Carlos, tu tens uma obrigação. Tu tens que fazer uma recolha das grandes canções populares açorianas e tens que gravar um disco. Tu tens que deixar esse documento. Isso é um documento. Tens que fazer isso, Carlos. Faz-me a vontade. E ele ouviu-me, curiosamente, lá organizou com a Câmara Municipal de uma das ilhas, já não sei qual, e gravou belíssimas canções açorianas, com arranjos do João Paulo Esteves da Silva, com arranjos muito bonitos. Destas canções, a que eu mais gosto é O Sol. Me habituei também a ouvir o meu velho amigo e saudoso amigo Adriano Correia de Oliveira. E disse: esta um dia também quero gravar. O resto, de permeio, ouvi o Zé da Lata. O Zé da Lata é um pastor que tem um disco gravado numa recolha feita tipo Giacometti. E o homem a cantar isto é uma coisa do outro mundo. Quer dizer, eu fiquei a olhar: o que é isto? O que é que se passa? Já não tem nada a ver com o Carlos Alberto, é outra coisa. Eu disse: bom, tenho aqui dois caminhos, vou pelo do meio, não vou nem por este nem por este. Vamos à nossa maneira, sem rede. É uma canção muito bonita. Eu acho uma canção lindíssima. Os açorianos merecem-na. É o que eu penso. Boa Nova, um mundo de emoções.

Mas o amor está, está por um preço, o rating está elevadíssimo. Ainda que indelével, o fado está presente, ao mesmo tempo que partilha com o jazz. Quando o Bernardo e eu começámos a trabalhar este fado, definimos logo muito claramente, na primeiríssima abordagem que foi para tirarmos a tonalidade, que não ia ser de uma forma convencional. Isso ficou muito claro logo nas nossas cabeças. O que ia ser depois, não sabíamos exatamente. Então, pois o que aconteceu foi, à medida que fizemos isto 3, 4, 5 vezes, fomos apercebendo que ele fica no seu universo, o seu habitat, que é o jazz, e eu quero fazer o possível para não fugir do meu, que é o fado. E, portanto, canto o mais próximo que posso cantar o fado, e ele fica o mais próximo que pode desta área. E, pelos vistos, não são áreas de confronto. É um bocado isso a ideia. Tu dizes que a culpa é minha, eu acho que a culpa é tua, e vamos ficando assim. Até que um dia à tardinha, por acaso numa rua, tu hás de passar por mim. Com rancor e azedume, sem razão e sem emenda, talvez a gente se insulte, ou então contra o costume, talvez a gente se entenda e o acaso resulte. Por acaso, sem querer, quem sabe se é dessa vez que nós fazemos as pazes. Posso ao acaso fazer o que a saudade não fez e nós não fomos capazes. A vida dá-nos sinais, quanto mais o tempo passa, de que o amor tem um prazo. Por isso nunca mais, o que quer que a gente faça para provocar o acaso. A vida dá-nos sinais, quanto mais o tempo passa, de que o amor tem um prazo. Por isso nunca é demais, o que quer que a gente faça para provocar o acaso. Por isso nunca é demais, o que quer que a gente faça para provocar o acaso. Nossa, se distrai-se aqui a escrever um tema inédito, que não só a versão, do, com o retrato. O que é que serviu de inspiração? Quando olhei para o poema pela primeira vez, disse, evidentemente, vou pegar nisto, porque o poema está carregado de música, quer dizer, é impossível não se pegar naquelas palavras, é muito difícil. E o que aconteceu foi que, eu aliás tinha uma história, e eu acho que não contei isto ao Carlos, que é, existem muitos compositores, muitos cantores, sobretudo, que me pedem para escrever canções. Isto muito de vez em quando, e o que acontece é que eu tenho muita dificuldade em fazê-lo. É difícil, para mim não é um processo fácil, olhar para um poema e musicar é extremamente complicado. E Esta canção, no fundo, o retrato, foi escrito não ao piano, mas sim a olhar muito atentamente para a métrica da canção e a imaginar uma primeira melodia. A partir do momento em que encontrei a primeira melodia, tudo o resto foi feito em menos de uma tarde, quer dizer, uma tarde de trabalho, foram 2 horas. É uma música que é um poema que está carregado de música, realmente. E muito mais importante do que isso, do que essa facilidade, foi eu pensar, eu conheço já há muitos anos o Carlos do Carmo. Eu sei como ele canta e gostava mesmo de escrever uma canção para ele. A pensar na sua voz, a pensar na sua respiração. E no fundo isto pronto, é um pensamento muito pessoal meu, porque eu, apesar de ser pianista, gosto também de tento e experimento muito contar histórias através do piano e de uma certa abstração que existe na música instrumental. Mas eu tenho aprendido muito e o Carlos tem sido, de facto, um dos meus mestres nos últimos anos. Aquela ideia de saber contar a história e a palavra no momento certo, e fazendo o paralelo para o piano, é a melodia no tempo certo com a respiração certa. E no fundo, isto para mim foi um momento muito importante, o Carlos ter-me entregue este poema e poder fazê-lo. Assim, de uma forma tão orgânica, foi muito interessante. Eu não conhecia o modo como o Bernardo realmente o tinha composto, não tínhamos ainda conversado sobre isso, mas encanta-me a ideia em duas frentes muito, muito concretas. Habituado como estou a trabalhar com poetas e com músicos, e por vezes juntá-los até fisicamente, estarmos presentes a trabalhar, estes casamentos nas costas uns dos outros têm o seu encanto para mim muito especial. Porque quando o Mário Cláudio me mandou, ele começou por me mandar, se a memória não me estiver a trair, 2 ou 3 poemas, depois mandou-me mais 2. Portanto, o Mário Cláudio era uma pessoa com quem eu não tenho grande contacto. Mas já esta, isto é um sinal, não é? Com uma carta lindíssima, como quem diz, eu gosto de te ouvir cantar, e vamos ver se as nossas almas podem ser gêmeas, se eu estou a escrever alguma coisa que tem a ver contigo, que tu sentes que é contigo. E do que ele me mandou, que é tudo bom, não há nada que não seja bom, esta foi um bocado a que teve um sentido autobiográfico. Eu disse, está aqui muito de mim e seguramente dele. E é este travesti muito curioso, que quando se é intérprete, que nós temos que ter esta dimensão de perceber que estamos a dizer as palavras de um poeta, que foi ele que as soou, que as sonhou, e que nós temos que vestir aquela pele, mas que nos caiba, que seja a nossa pele. E não bastava isto, depois a seguir perceber que há alguém que musicou a pensar na nossa forma de cantar. E se tudo isto se encaixar, eu vou dizer como decorei esta canção. Disse ao Bernardo, esta é a última que a gente vai ensaiar, Bernardo. Eu gostaria de ensaiá-la consigo, sabe quando? Quando eu a tiver na minha cabeça. Porque não a quis aprender de qualquer maneira, quis aprendê-la na minha cabeça. E tive cenas familiares gravíssimas, a minha mulher dizia assim, estás completamente com a cabeça no ar. Vários dias que eu andei assim, não era. Estava com a canção na minha cabeça, a tentar metê-la corretamente na minha cabeça, para depois a seguir poder interpretá-la. Primeiro aprendê-la, depois interpretá-la. E durante os ensaios comecei a cantá-la e interpretá-la já foi no estúdio. Quando a tarde passa, abre-se outra porta. Se o morcego voa, a estrela desponta. Ser de hoje ou de sempre, nada disso importa. Todo o tempo corre só por nossa conta. Sei de praias brancas, de velas queimadas. Se perdi meus passos em longa carreira, tive pais e filhos, tive namoradas e encontrei-me logo aqui mesmo à beira. Jogo minhas cartas na mesa da vida, recolho moedas e penas também. Alma incandescente, de frio transida, quem me dá certezas que o livro não tem? O vinho bebido ao sangue juntei, e os frutos da terra descobri em mim. Que ninguém me diga que morreu sem lei. Que ninguém me diga que morreu assim. No final, para terminar a conversa, deu-se estabelecer um paralelo entre os temas, na sua versão original, e na maneira como estavam a ser gravados na altura. Isto, no fundo, estas canções todas, incluindo a canção do Bernardo, são canções que eu sonhava cantar, que cantava na cabeça, e que eu ouvi com muito respeito toda a gente cantá-las. Toda a gente, quando falo, nos autores, nos seus autores. E é muito interessante esta redescoberta e depois ter a preocupação de lhes dar uma forma própria. Porque se é para fazer exatamente o que as pessoas para trás fizeram, então melhor será, claro, não se gravar coisa nenhuma. Isso até é uma ofensa para os próprios, não é? Claro. Pronto. E é este o sentido do nosso trabalho. E o prazer que vocês estão a perceber e que está muito claro aí para todos, para esta equipa, a quem agradeço este trabalho. Dizer-lhes do prazer que nós estamos a sentir. Falta-nos mais uma noite e meia de trabalho e é muito bom ter feito isto. É muito agradável, muito agradável. Fico preparado para mais 30, 35 anos de carreira. Esperemos. Eu também. Tem sido um privilégio, tem sido muito especial. E sobretudo vir aqui. É bom sair de Lisboa, não é? Sair e vir para aqui exclusivamente para... Também foi muito bom. Viremos aqui para o estúdio Pedro. Estúdio maravilhoso. Que é muito bom. E este ambiente e esta boa onda, não é? Sossego. Eu, quando entrei aqui a primeira noite, tive uma nostalgia do primeiro disco que gravei, que foi assim, num estúdio muito grande também, com a orquestra. E nunca mais, porque os últimos discos tenho-os gravado em coisas cubículos, coisas pequenas, que se torna desconfortável fisicamente. E eu preciso disto, preciso de ter um jantar simpático com os amigos e estar bem. Depois vir para o estúdio acrescentar aquilo que tenho para dar. Se for uma coisa fria, formal, já não tenho saúde nem habilitações literárias para fazer isso. Quand on a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qui est notre grand amour, quand on a que l'amour, mon amour, toi et moi. pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin pauvres et malandrins de manteaux de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour, alors sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains amis, le monde entier. Tchau, pessoal. E o risco? Ele ainda deve ter aquilo ligado, porque a gente não nos deixa, ele não nos deixa ir embora, não sei o que é que... Pedro, estás contente? Ok. Ah, deixa-me só dizer, eu... Está a filmar? As duas. Estou aqui com o Carlos. Alô. O Carlos do Carmo, que a mãe gosta muito, e eu, em princípio, vou lá jantar na sexta. Muito obrigado. Beijinhos. O que é que é? Desculpe, diga o que é para jantar. Foi esta a conversa que tivemos acesso de assistir e fazer até algumas perguntas a Carlos do Carmo, Grato 17, a propósito do último álbum. Voltaremos para a semana com mais um projeto em destaque. Boa nova, boa noite. Espero que continue na nossa companhia. O sol perguntou à lua. O sol perguntou à lua quando havia amanhecer. O sol perguntou à lua quando havia amanhecer. À vista dos olhos teus, à vista dos olhos teus que vem o sol cá fazer. Que à vista dos olhos teus que vem o sol cá fazer. O sol anda que desanda, o sol anda que desanda no mais alto se vai pôr. O sol anda que desanda, no mais alto se vai pôr. Só eu não ando nem desando. Só eu não ando nem desando. Sou-te firme, ó meu amor. Só eu não ando nem desando. Eu sou-te firme, ó meu amor. Ó sol, meu querido sol, ó sol, meu querido sol, se o mundo em ti se encerra, ó sol. Meu querido sol, se o mundo em ti se encerra, leva-me nesses teus raios, leva-me nesses teus raios. Leva-me nesses teus raios, à minha querida terra. Ó sol,